Saudações aos ouvintes deste meu primeiro podcast. Esse projeto tem como objetivo principal fornecer opiniões sobre os fatos mais relevantes da sociedade, falando especificamente ao espectro conservador da direita nacional. O programa será temperado com um pouco de música, seguido de comentários musicais e opiniões pessoais completamente alheias ao mainstream midiático. A carência de informação fidedigna, apresentada de maneira apropriada, foi o que me motivou a produzir este programa piloto. E apesar de já termos verdadeiros líderes de audiência na mídia interativa que se colocam no espectro político-ideológico da direita, penso eu que mais um canal de informação será sempre bem-vindo e necessário. Sinta-se, portanto, à vontade para compartilhar o programa e enriquecer com seus comentários o conservadorismo nacional. Apesar do clima de euforia que hoje toma de conta do país, não deixe uma simples vitória momentânea amolecer a sua consciência. Saiba que a guerra começou. Todas as obras contidas neste programa foram devidamente liberadas para uso pelos seus respectivos autores ou estão sob licença Creative Commons. E para começar, vamos de Old Crow Medicine, Mississippi Saturday Night. Before he saw the light. Now he's preaching on the corner of a Mississippi Saturday night. Talk to the punks off the Bayou Motel. Dream all you want, or you ain't going nowhere. All the ladies in the juke jar are looking for a fight. And they hunt you like a rabbit on a Mississippi Saturday night. Vicksburg, Natchez, down to Crescent City. Gulf Coast blues on the shore is a pity. Don't make a lot of money, baby, that's all right. Cause we make a lot of loving on a Mississippi Saturday night. Oh, Mr. Seymour from Huskokina. He's having trouble with your mama and your papa. If you're messing with his daughter, you better treat her right. Oh, I'll treat you like a possum on a Mississippi Saturday night. Vicksburg, Natchez, down to Crescent City. Gulf Coast blues, Lord, it sure is a pity. Don't make a lot of money, baby, that's all right. Cause we make a lot of loving on a Mississippi Saturday night. Mississippi Saturday night. Mercy. É, vamos agora ao que interessa, que são as notícias. É, a minha intenção desse programa não é falar das notícias principais da semana, né, essas coisas todas. Eu quero falar do que está importante, do que é importante e que está acontecendo no momento em que eu estou fazendo o programa, porque eu não sei se eu vou conseguir fazer programa em horário específico, se vai ter assunto para falar, entendeu? Então eu vou comentando essas notícias de acordo com a necessidade e de acordo com o momento em que eu vou fazer o programa. Vamos falar primeiro da mídia, né? Com essa vitória de Bolsonaro, então nós temos um novo papel da mídia nesta guerra política, ideológica e cultural que se instalou no país agora de maneira definitiva, pelo menos nos próximos 4 anos. As pessoas não entendem, a mídia ela acabou, vocês são teimosos, vocês continuam sendo pautados pela mídia. Eu estou aqui olhando aqui nesse momento aqui o Facebook, cara, e eu fico impressionado com a quantidade de pessoas que não conseguem se desvencilhar da mídia. Elas continuam pautando-se pela mídia, e o que é pior, vocês têm que entender que quando vocês botam do jornal, quando vocês compartilham uma porcaria de uma notícia dessa, do UOL, da Globo, da R7, da Jovem Pan, vocês estão sendo pautados pela mídia. Puta que pariu, não interessa se vocês colocam isso aí para falar mal, para denunciar. A mídia não é notícia. Eu vivo dizendo isso, eu vivo explicando isso, mas não adianta. A mídia não é notícia. Você quer saber como a mídia não é notícia? Vou dizer o que vai acontecer com a mídia. E o Bolsonaro já está fazendo isso. Ele simplesmente está ignorando. Com o tempo, a mídia vai ficar sem assunto, porque ele não vai mais se reportar a ela. Ele vai se reportar ao Twitter, ele vai se reportar ao Facebook, ele vai se reportar diretamente à população. Então vocês entendem o desserviço que vocês fazem quando vocês denunciam, mesmo com caráter de denúncia, vocês divulgam uma notícia como essa, de que o Bolsonaro vetou a mídia. Você quer saber o que, que o Bolsonaro fez? Você vai no Twitter dele. Vai no Twitter dele, tá aqui no Twitter dele, aqui agora. Deus autoriza informações prestadas junto à mídia por qualquer grupo intitulado Equipe de Bolsonaro. O que, que ele está dizendo? Ele está desautorizando, inclusive, a equipe dele a dar informações que não seja ele mesmo. Especulando sobre os mais variados assuntos, tais como CPMF, Previdência, etc. Isso aqui foi a última notícia do Bolsonaro. Tá aqui, é tudo online. Então não tem necessidade, absolutamente nenhuma necessidade, de vocês estarem divulgando notícias de segunda mão. A última notícia importante sobre o Bolsonaro está na coletiva de imprensa que ele deu, onde jornalista perguntou para ele por que, que eles teriam deixado de fora os seus amigos da imprensa. E ele absolutamente disse, eu não mandei ficar ninguém de fora. No entanto, saiu uma notícia dizendo que ele vetou. E vocês ficam divulgando essa porcaria. Sem falar que ainda existe a mania descarada de ficar postando notícias antigas. Fulano de tal mandou prender o Zé de Seu. Porra, uma notícia de não sei quantos meses atrás, outros de anos para trás. Cara, isso é desinformação. Vocês estão trabalhando com desinformação. Vamos deixar de ser burro, tá entendendo? Vamos deixar de ser burro. Vocês não podem ficar fazendo isso, tá? Prestem pelo menos atenção na data da notícia, certo? Agora, o que é que eu vou dizer como é que vai ser a situação com a mídia? A mídia, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ignorá-la. Como é que vocês ignoram ela? Vocês vão direto na fonte. Você quer saber o que é que o presidente está dizendo? Vai lá no Twitter dele. Você quer saber o que é que o grupo fulano de tal está dizendo? Você vai lá no grupo dele diretamente no Facebook, diretamente no Twitter, diretamente no YouTube. Porque a notícia, ela vem. Entendeu? Ela pode até vir, se for um fato, ele pode ser até veiculado através de um antagonista, de alguma coisa do tipo. Mas o antagonista, ele não ficou sabendo de graça. E olha, esse negócio de furo acabou. Não existe essa história. Furo jornalístico. Não existe furo jornalístico. Existe uma coisa chamada furo da imprensa, que significa mentira. Tá entendendo? Então, você quiser acreditar em promessa, em mãe de Ná, você vai lá e escuta o que o cara está dizendo. Só o que teve foi mãe de Ná dizendo que o Bolsonaro não ia ganhar. Quando eu comecei a apoiar o Bolsonaro, só o que tinha era gente dizendo que ele não ia ganhar. Inclusive um pessoalzinho da direita, né? Alexandre Borges, né? Essa galera toda. Ó, eu vi um monte de gente falando mal do Bolsonaro, falando mal mesmo do cara, de uma maneira altamente entojada. Se eu fosse ouvir esse pessoal falando, o Bolsonaro não estava eleito. Então, quem é você? Porque você, depois dessa bola fora da imprensa, com o Trump, da imprensa com relação ao Bolsonaro, você ainda fica botando notícia da imprensa, porra? Não estou preocupado com isso. E outra coisa, a opinião, que é pior, a opinião de alguém dada à imprensa oficial, esta que não vale nada mesmo. Você quer saber de uma opinião? Escute a mim, eu tenho uma opinião. Eu garanto que a minha opinião é muito melhor. Vai escutar o Ricardo Costa, vai escutar o pessoal da rádio... Como é o nome, rapaz? Bic, sei lá. Eu até fiz uma propaganda deles. Eu gostei bastante da rádio dos caras. Eu achei massa. É muito boa. Aí tem a Terça Livre, tem o Nando Moura. Quer saber de opinião? Vai saber de opinião de alguma pessoa que é decente, porra. Decente. Quem é que quer saber a opinião de Felipe Neto? Quem é que quer saber a opinião de especialista, entre aspas, da NJ? Tá? Vamos se tocar, Não é por aí, certo? Aí, vamos pensar na conjuntura da imprensa. Você imagina que a imprensa agora, ela não tem mais cadeira cativa no governo. Quer dizer, ela não vai assim... falar uma coisa e o governo abanar o rabinho, sabe? Por exemplo, se a notícia, a imprensa diz assim, Bolsonaro tá dizendo tal coisa e é uma mentira, no outro dia tá no Twitter ele desmentindo, entendeu? Só que com um agravante, vai levar um processo no rabo, tá? Vai levar um processo no rabo. Segundo, a mídia não vai receber mais verba de propaganda. O governo Bolsonaro não precisa fazer propaganda, que é a coisa mais legal, é essa. Ele realmente não precisa fazer propaganda, exceto uma ou outra campanha de saúde ou de algum tipo de conscientização, mas a gente sabe que isso é palhaçada, tá? Palhaçada, use cinto de segurança. Isso aí você coloca no site do Detran, você informa. Todos os meios, todos os órgãos são hoje agentes de notícia. Porque o órgão do governo, o órgão de Estado, as entidades organizadas, as instituições, todas elas são órgãos de notícias, porque são elas que geram fatos. Certo? Então você tem uma Agência Nacional de Trânsito, né, o DETRAN, Departamento de Trânsito, né? Ele vai lançar alguma coisa, ele vai dizer lá no canal dele, você vai lá saber no canal dele, tá entendendo? Então, quer dizer, a mídia, ela serve apenas para aglutinar isso tudo em um ponto só. E a mídia, ela serve, no meu entender, ela serve de maneira regionalizada, municipalizada. É interessante para mim saber das notícias da mídia daqui da cidade. Saber se uma regulamentação municipal entrou em vigor, se não entrou. Embora eu possa saber isso a partir dos sites e dos canais oficiais. Certo? Agora, com uma mídia confiável, uma mídia decente, ela serve para isso. Para evitar que aí eu estou aqui, acabo ficando sabendo disso aí. Mas, convenhamos, quem é que liga a rádio hoje? Quem é que assiste televisão? Só otário, pô. Só otário. Eu tô andando com um celular e vou pro trabalho, eu tô escutando um podcast, eu tô escutando um Nando Moura, eu tô ouvindo Spotify, pô. Eu não vou colocar na Jovem Pan. Eu acho que vocês colocam na Jovem Pan de mania, vocês têm essa mania. Eu quero ouvir o que um radialista com uma voz bonita está falando, tá entendendo? Porque aquilo ali tem uma edição pomposa, tá entendendo? Mas eles estão falando o quê? Porra, quem é que escuta CBN, cara? Vocês vão escutar CBN? Vocês vão escutar a Jovem Pan? Tá, tudo bem. Tem um cara na Jovem Pan que dá gosto de ouvir, que é o Felipe Moura Brasil. Ele é um rapaz que, porra, dá gosto de ouvir as crônicas dele, sobretudo quando ele faz o apanhado geral. Mas o apanhado geral, já deglutido, digerido por ele, nada mais é do que uma coletânea, uma junção do que já aconteceu. O fato mesmo já houve. E só a mídia oficial tem a mania de tentar gerar o fato a partir de notícias, né, de fatos. Então ela tenta gerar o fato. É só ela que faz isso. Só ela que está, digamos assim, acima da sociedade e pode chegar e dizer assim, coisas do tipo como atirar na cabeça de traficante com fuzil vai gerar uma carnificina. Então, e daí? Se for uma carnificina de bandidos, ela é muito bem-vinda. Então, qual é o sentido? Carnificina por si só não é ruim não, meu irmão. Se você botar todos os islâmicos num canto e gerar uma carnificina com eles, eu vou achar bom. Se são todos assassinos, estupradores, marginais, traficantes, eu quero uma carnificina perfeita, maravilhosa, moral, bela, bela e moral. Então, e aí eles tentam gerar fatos, ficam tentando gerar conceitos, né? Introduzir conceitos. A mídia sempre faz isso. Ela sempre vai tentar fazer isso. E vocês têm que evitar a mídia. Vocês simplesmente ignorem a mídia. Vocês não precisam mais da mídia. Vocês têm um presidente com um canal direto. Você pode falar direto com ele. Você pode mandar o presidente pra puta que pariu. A partir do Twitter dele. Por que vocês vão ficar ouvindo a Globo? A Globo vai quebrar. A Globo vai ficar passando Maria do Bairro. Vai ser comprada por um grupo mexicano. Não tem mais volta. A Folha de São Paulo vai fechar as portas. Quem é que compra essa porcaria? É o forrador de gaiola mais caro do mundo. Tá entendendo? Eu vou dizer de onde é que vem esse dinheiro desse pessoal. Que vai acabar. E eu espero que o Bolsonaro seja esperto. Tá? De onde é que vem o dinheiro? Vem de muitos contratos dos mais variados tipos. Por exemplo, faça um exemplo. Entre num banco público. Você entra no banco público, você vai ver aquelas escrivanias cheias de revistas. Eu garanto que você vai ver uma Veja, uma Exame, alguma coisa da Editora Abril, alguma coisa da Folha de São Paulo, alguma coisa do Estadão. Eles têm assinaturas com esses jornais, com essas entidades. Isso é só um exemplo. Agora você multiplica isso aí. Todos os órgãos públicos, todas as empresas públicas, todos os departamentos públicos. Aí isso eu não estou nem falando da propaganda, porque o Bolsonaro disse que vai mexer só na propaganda. Eu digo que ele tem que mexer em tudo. Entendendo? Veja, não há necessidade nenhuma de nenhum órgão público ter nenhum tipo de assinatura com nenhuma empresa de mídia. Não precisa. Qual a informação que tem ali que você não consegue recuperar de outra forma? Me diga por que uma universidade precisa assinar a mídia. Não é a universidade que provém os profissionais que a mídia usa? Quem é que está criando conteúdo hoje? É a mídia? Não, ela está tentando. Mas que tipo de conteúdo ela está fazendo? A mídia não tem mais sentido. Ela repete Twitter, pô. Ela repete post de Facebook. Ela repete post de Facebook. E ela serve para pegar as notícias que saem da vida, que é um governo que decidiu tal lei, um acidente que aconteceu, e informa. Aí na hora que ela presta, ela vai prestar alguma informação. Seria nesse tipo de informação. Só que aí a gente vê. O que foi que aconteceu quando aquela represa rompeu? Ela enterrou o assunto. E graças às pessoas que estavam lá filmando com seus celulares, foi que a gente ficou sabendo da tragédia que era e do tamanho que era. E mesmo assim foi enterrado o assunto. Então de que se viu a mídia? Vocês entendem? A mídia não faz nenhuma diferença. Pra você ter ideia... se vocês notarem, nem para gerar agora os novos artistas e popstar, ela serve mais. porque a internet se autofagocita entre si, né? Então, porra, quem foi que lançou um Pablo Vittar, né? Eu não sei, foi a... Isso aí é um fenômeno que tinha que ser estudado. Porque é sério, tá? Sério? Eu não acredito que a mídia tenha lançado gente que nem Felipe Neto, por exemplo. Não, o cara se fez sozinho lá, fazendo as merdas que ele faz. Entendendo? Então, quer dizer, o que eu espero que a mídia vai acontecer é que ela vai começar a fazer várias e várias mentiras, o Bolsonaro simplesmente não vai escutar, a gente não vai ouvi-la e vai ser desmentido, ele vai colocar a máquina estatal para processar e até ela aprender a fazer apenas o seu trabalho, que seria divulgar a notícia sem alterá-la, né? E vai definhar. Vai definhar. Eu, sinceramente, se eu fosse anunciante, não botava um centavo na mídia. Um centavo do meu dinheiro na mídia. Eu fosse um dono da Avan, chamava o departamento de marketing e dizia, eu acho que o canal do dono da Avan no Facebook dá mais ibope para a Avan do que qualquer tipo de marketing que ele venha fazer através do departamento de marketing utilizando a mídia oficial. Eu garanto a vocês. Então, senhores departamentos de marketing, comece a pensar, porque a mídia oficial, ela acabou. Nós temos duas brigas. A mídia interativa é a que domina, e nós temos três plataformas que dominam o mundo. Quer dizer, já houve o power shift, né, de poder, né, já foi tomado, a mídia já não tem mais poder. E essas empresas de mídia gigantesca, de mídia interativa, elas estão comprando a outra mídia. Então você tem dois canais agora de veiculação ideológica cultural e ideológica da esquerda, que é o cinema, através desses filmes eco aí, esses seriados. Eu não sei como é que as pessoas aguentam ainda pagam Netflix. Sinceramente, eu fico enojado com as produções que eles fazem, de ruins e de vagabundas no sentido ideológico falando. Tá entendendo? Realmente não tem nada, absolutamente nada mais para você assistir. Mas é o que o pessoal ainda se alimenta, ela se alimenta dessa fantasia, a fantasia herói Marvel, herói da DC, tá entendendo? E fica se alimentando dessa porcaria cheia de conteúdo de lixo e ideológico do mais rasteiro, sabe? Assim, não é nem sutil, é um negócio altamente rasteiro e ridículo, que qualquer pessoa assim, minimamente treinada dentro dessa guerra cultural, dentro da ótica da guerra cultural, que tenha lido pelo menos o Imbecil Coletivo, tem capacidade de entender essa situação, certo? Muito fácil, muito fácil. É, e você tem, então, esses estúdios de produção, de seriados e filme, e tem a mídia interativa. É só o que tem hoje. Né? Lógico, eu estou falando de Brasil, porque os Estados Unidos ainda tem rádio e tal, mas você já viu como o rádio já evoluiu lá? O rádio lá já se juntou aos podcasts, já é uma nova plataforma, e a plataforma, ela é interativa já, lá nos Estados Unidos. O rádio, na figura de gente como Alex Jones, ele já se mesclou, né, numa mídia interativa que vai desde a TV até da imagem até o texto. Quer dizer, o cara tem o blog, o cara tem o vídeo do canal e o cara tem o podcast do áudio, né? E é uma convergência completa. E você trabalhar nesses três aspectos ao mesmo tempo, isso já é realidade no mundo, aqui e lá fora, né? Agora o Spotify já está aceitando podcasts, né? Você já pode ouvir podcast no Spotify. Ou seja, se eu puder, se o meu podcast der, sei lá, digamos, um sonho, der milhares e milhares de ouvintes, eu posso chegar para o podcast. Olha, tem essa produção aqui, vamos estar aí, vou ganhar grana, né? Com o podcast. E vou inserir propaganda na minha produção. Então vocês entendem aí o tamanho da coisa, né? É gigantesco. O mundo mudou. e vocês têm que mudar, vocês têm que parar de se pautar pela mídia. A mídia não é mais pauta, acabem com isso. Acabem com isso. E eu espero que o Bolsonaro tenha consciência disso e realmente faça o que ele disse que vai fazer. Acabar com a Lei Rouanet, acabar com o Ministério da Cultura. Ele tem que acabar com o Ministério da Cultura, pelo amor de Deus. Olha, o Temer tentou fazer isso aí, eu não sei que tipo de pressão que ele teve, ele pegou e voltou atrás. O Bolsonaro, ele não pode voltar atrás disso aí. Certo? O Ministério da Cultura não pode existir mais. Não pode. Certo? A mídia não pode receber mais um centavo do governo. No âmbito federal. Já no âmbito estadual, a coisa é difícil. Ele está com essa história de realmente trabalhar com federalização. Eu acho muito bonito, obrigado, mas a nossa Constituição não é assim, certo? A nossa Constituição não é federativa no sentido real da palavra. E ele não tem que pegar e abrir mão do poder que o cargo dele investiu nas mãos dele. Isso, inclusive, para honrar nós que o elegemos. Eu não gosto dessa história do Bolsonaro dizer que vai tratar a coisa como uma federação de verdade. Certo, beleza. Aí vocês sabem quem foi que ganhou o governo do Rio Grande do Norte, né? Aquela retardada do golpe. O golpe, é o golpe. Quer dizer, os vagabundos lá do Rio Grande do Norte elegeram aquela piranha, né? Dizem que o cara que tava, que era do, a diferença da dela, que era a oposição dela, era pior do que ela. Eu não sei como, mas... Eu não duvido nada em se tratando de Brasil. Aí ele vai o quê? Vai tratar ela como uma federação? Porra, você vai criar cobra pra te morder? Uma vaca daquela tem que estar com a cuia na mão lá, igual como todo... igual o rosário que todo mundo faz, sabe? A procissão que todo mundo faz quando o presidente ganha. Vai lá com a cuia na mão. Cada governadorzinho vai lá conversar com o presidente. Certo? E o cara que não tiver alinhado com a política vai sim receber represália. É isso que é para fazer. E é isso que nós, eleitores, queremos dele. Eu espero que ele faça isso, que isso seja só conversa da boca para fora, que a gente sabe muito bem que a conversa que vai para imprensa é diferente da conversa que é feita, né? Que vai ser realmente, a política vai ser realmente tomada. A gente sabe disso. Ok? Então vamos ficar com mais uma música e depois a gente volta para falar de outro assunto. Dans tous les pubs et les tavernes, y a toujours un pilier, toujours prêt à lever son verre et à nous répéter. La vie est courte et sans pitié, à toi de l'apprécier. Hey! Et quand la bière nous est tirée, il faut en profiter. Et quand la bière nous est tirée, il faut en profiter. Tipol est assis seul au bord, son chèque est dépensé. Le premier du mois est pensé, maintenant il est cassé. La vie est courte et sans pitié, à toi de l'apprécier. Hey! Et quand la bière nous est tirée, il faut en profiter. Et quand la bière nous est tirée, il faut en profiter. Jean-Louis vient de se séparer, sa femme est tannée. Elle a commencé à flirter avec un jeune pompier. La vie est courte et sans pitié, à toi de l'apprécier. Hey! Et quand la bière nous est tirée, il faut en profiter. Et quand la bière nous est tirée, il faut en profiter. Manon est laide comme un pichou et n'a pas toutes ses dents. Mais bien assis dans la pénombre, c'est un peu moins voyant. La vie est courte et sans pitié, à toi de l'apprécier. Hey! Et quand la bière nous est tirée, il faut en profiter. Et quand la bière nous est tirée, il faut en profiter. Gino vient d'arriver avec Thérèse à ses côtés. Malheureusement, elle ne sait pas qu'il a la gonorrhée. La vie est courte et sans pitié, à toi de l'apprécier. Hey! Et quand la bière nous est tirée, il faut en profiter. Et quand la bière nous est tirée, il faut en profiter. Gigi a passé la journée à jouer sur la machine. L'Auto-Québec s'est arrangé pour fourrer les points fines. La vie est courte et sans pitié, à toi de l'apprécier. Hey! Et quand la bière nous est tirée, il faut en profiter. Et quand la bière nous est tirée, il faut en profiter. La chanson n'est pas très compliquée. Il suffit de lever son verre et ne plus y penser. La vie est courte et sans pitié, à toi de l'apprécier. Et quand la bière nous est tirée, il faut en profiter. Et quand la bière nous est tirée, il faut en profiter. Bem, nós ouvimos aí da banda Kimolokuru, Quando a Bia José Tire, acho que é isso. Essa banda é interessante, apesar de eu achar que ela tem muita música de vagabundo, não podia ser diferente de uma banda, se é uma banda do Quebec, né? Mas eu postei essa banda para demonstrar que é possível utilizar uma música, uma língua latina, né? Para fazer melodias de bluegrass. E eu espero que alguém, algum brasileiro, tenha capacidade de executar essa empreitada e de desistir de vez dessa porcaria que é a música brasileira. Mas pelo jeito, até o pessoal da direita não consegue se desvencilhar disso. E aí eu vejo gente que é altamente inteligente, tecendo luas a merdas como Milton Nascimento e essa putada do Clube da Esquina. Aliás, né, esse pessoal todo, não tem nada na MPB que se aproveite, essa aqui é a verdade, e se salva algumas coisas referentes ao pessoal mais tradicional aqui do Sul, que toca música gaúcha, que, diga de passagem, se você tiver prestado atenção nessa música anterior, é tudo, de certa forma, celta, porque eles são muito ligados à música alemã, e a música alemã, essa polca, ela pulverizou o mundo inteiro, e em cada lugar que ela foi, ela pegou o jeito do lugar. Então você tem a polca tocada nos Estados Unidos, a polca tocada na Irlanda, a polca tocada no Canadá, a polca tocada aqui no Brasil. Polca tem em todo canto e ela acaba se mesclando a música do lugar. Não é a música do lugar, ela compõe a música do lugar. Então dá assim a salvação para a música brasileira nessa música regional, mas eu acho que a música regional tem que sair desse melancolismo, sabe, chato pra caramba, diga de passagem, eu não gosto, sabe, esse latinismo pra mim é ridículo, eu não gosto. Eu sou um cara celta, minha música é de lá, é da Ibérica pra lá, da Ibéria pra lá, tá? Mas voltando a um assunto, eu queria falar sobre as articulações da esquerda referente a legislações que eles estão querendo apressar. Isso vai acontecer, vocês precisam ficar de olho nessas notícias. Essas não vão ser veiculadas pela TV, pela mídia, certo? Vão ser veiculadas pelos blogs, como é o caso dessa palhaçada aí do Estatuto do Desarmamento, que estão querendo implantar como um cavalo de Troia, certo? E um plebiscito de desarmamento fora de época, desrespeitando o antigo plebiscito. Olha, vocês precisam se preocupar com isso, porque isso pode praticamente boicotar, nos colocar na situação, boicotar a administração Bolsonaro até muito tempo depois da posse. Então, tomem cuidado. E também eu queria falar sobre este problema, esse problema do Ministério da Agricultura. Bolsonaro disse que não sabe se vai sair, se não vai sair, mas ficou dizendo que tipo, o pessoal do... Antigamente queria diminuir, os ruralistas queriam remover, mas agora já estão mudando de opinião e acham que não deveria acabar e não queria juntar. Eu digo uma coisa para você. A nossa guerra não é mais contra a esquerda brasileira. Ela é contra a esquerda brasileira, de um certo sentido, mas o mais importante é que ela é contra o globalismo. E as pautas globalistas, sobretudo o feminismo e o ambientalismo, são os mais perigosos. E eu estou vendo que são tão perigosos e tão fortes que até o Bolsonaro está meio que voltando atrás e tendo que aguentar manter esse projeto, que eu espero que ele não faça isso. Eu não vou aqui ficar jogando pedra nele antes dele nem assumir. Mas é um apelo que eu faço. Olhe, por que que acabar com o Ministério do Meio Ambiente é tão importante? Porque todas as bandeiras de proteção ambiental e de invasão da soberania nacional entram através desta pauta. Por que que vocês acham que existe uma porra de uma reserva Yanomami? Vocês sabiam que o povo Yanomami não existe? E, no entanto, empurraram essa lenda criada por uma vagabunda, foi um vagabundo francês, não sei quem foi, que inventou de juntar um monte de etnia totalmente diferentes, uma disponível uma das outras, às vezes inimigas até, certo? Para que aquilo ali compusesse um único povo chamado povo Yanomami. E aí nós temos uma reserva que, no meu entender, tem que ser absolutamente destruída. Certo? A reserva tem que acabar. A reserva Yanomami, ela tem que acabar. Começa por aí. Qualquer tipo de proteção ambiental do país tem que vir sob a ótica da defesa do território e das reservas naturais do Brasil. No momento em que o globalismo conseguiu remover do âmbito da defesa nacional as ações de defesa do meio ambiente, aí ele jogou a primeira pá de cal nas soberanias nacionais, em cima do conceito de soberania nacional. Então, pessoal, vamos salvar o meio ambiente. Aí salvar o meio ambiente não é mais salvar o meu país, é salvar o mundo. Eu tô cagando pro mundo, entendeu? Eu quero saber do Brasil, eu quero saber da Amazônia, eu quero saber do nióbio. Eu quero saber por que que a Bolsa de Londres é quem determina o nosso preço de nióbio. Entendeu? E aí, você mantendo um Ministério do Meio Ambiente, você mantém a pauta viva. E a pauta tem que morrer. E não dá para você fazer essa verticalização, essa mudança de cima para baixo. E dizer, agora é Ministério da Agricultura. E o meio ambiente? Está lá no Ministério da Agricultura. Ah, mas eles não vão fazer nada. E como é que fica aí a nossa reserva natural? Isso é defesa. Isso é território nacional. Tá entendendo? E aí essa conversinha acaba. Certo? Agora, é óbvio. A gente tem que se preocupar com as sanções. O mundo não trabalha só. Você não pode se isolar. Embora eu vou dizer aqui para vocês isso aqui, pode me chamar de doido, o Brasil tem capacidade de se isolar. O Brasil tem. Ele tem reservas naturais, ele tem reserva de pessoal, de pessoas, para se isolar, igual os Estados Unidos. Ele consegue. Sobretudo se ele tiver parceria com os Estados Unidos. Ele não precisa da Organização Mundial do Comércio no sentido tão dependente como estamos hoje. Tem esse cara aí, esse doidinho aí do BRICS falando, o Brasil tem que tomar cuidado de sair do BRICS, o Brasil tem que sair do BRICS urgente, sair do Mercosul urgente. Tá entendendo? e sair do Acordo de Paris. Olha, sair do Acordo de Paris não tem desculpa não sair. Não tem desculpa de não sair do Acordo de Paris. Vocês não sabem o quanto aquilo ali está entravancando a gente. Certo? A gente está comprometido com a reserva de emissão de carbono até as próximas gerações, 5-6 gerações para frente, por causa daquela merda, daquele acordo. A gente tem que queimar carvão aqui, a gente tem que queimar gás, é o que a gente precisa de energia. Sobretudo, a gente tem que acabar com o subsídio que a gente dá à Bolívia. 14% do PIB da Bolívia é a gente que mantém, por causa daquele índio cocaleiro vagabundo e aquela merda daquele gás, que deveria estar vindo de Goiás, tá? Não devia estar vindo lá da puta que pariu da Bolívia. Você imagina que essas, o quanto de coisas tem que fazer, tá entendendo? Só nessa área. E aí o Bolsonaro diz que os ruralistas não estão mais querendo dividir o ministério. Sim, mas e por quê? Eu quero saber o porquê, Bolsonaro. Eu não quero saber se eles não estão querendo. Por causa das sanções? Porque eles estão com medo de exportação? Bom, aí a gente tem que saber quantas balas na agulha a gente tem e quanto macho a gente é. Por exemplo, o mundo tá disposto a uma guerra contra a gente em relação ao nióbio? Eles vão realmente nos boicotar? Eles vão aguentar uma regulamentação do nióbio? O Canadá vai poder suprir eles e um pouco da China? Hã? Peraí, tem que ver. O Bolsonaro tem que entender. Ele tem que olhar as armas que ele tem e a situação que as coisas estão. Eu digo assim, eu acho que no momento que o Brasil disser assim, estamos abertos para conversas bilaterais, não vai faltar gente querendo negociar conosco, não. Certo? Então tem que pesar isso aí. Eu entendo, o cara nem assumiu ainda, ele pode estar querendo apenas não fazer uma briga antes do tempo, e eu concordo com... Vou concordar e vou apoiar com qualquer uma das decisões dele. Aqui apenas uma opinião pessoal sobre este problema. Enterrar a pauta verde é primordial. Tá entendendo? Você veja como as pautas são importantes. O que é que a Globo fez? Só dar um exemplo aqui, vou fazer um parênteses. O que fez com essa mulher aí que entrou aí na Lava Jato? Primeira coisa que a Globo botou na notícia dela foi que a mulher é feminista. Que a mulher é feminista. Você entendeu aí a situação? Quer dizer, qualquer coisinha vai virar pauta. Tá entendendo? Então é o seguinte, a mulher tá na Lava Jato, mas ela é feminista. Vocês entendem que isso tem que acabar, tá? Eu não quero saber o que é que a mulher é. No momento que essa mulher aparecer na televisão dizendo que ela é feminista, aí eu vou me preocupar se ela é feminista ou não. Mas ela que não pode, ela, enquanto ela não usar a pauta em cima do cargo dela, não tem problema nenhum. E no momento que alguém usar pautas ideológicas em cima dos seus cargos, tem que ser botado para fora. Se for da alçada do Bolsonaro, tem que ir para fora. Só existe uma pauta ideológica dentro desse governo, a pauta da direita. As pautas da direita. Podem ser aceitas essas pautas. O sujeito vai entrar numa pauta do ministério, vai ocupar uma pasta, ele não pode usar outra pauta. Ah, ele está usando a pauta da direita. Tá, porque a gente é de direita. Aí não pode falar das mulheres, não pode falar... Não, pode não. Ele está ali para representar a direita, ele não está ali para representar a esquerda. A esquerda perdeu. A gente não aguentou 30 anos de esquerda? Não tivemos que aguentar aí mudança até da cor dos sites para vermelho? A vagabunda da Luiziane Lins, quando ganhou em Fortaleza, ela trocou a cor da cidade inteira para vermelho. Ela pintou até a fachada da casa da mãe dela de vermelho. Tá entendendo a situação? Então, eles vão ter que aguentar. A direita ganhou. Aguente. E é as pautas da direita que tem que ser tem que ser patrocinadas pelo governo. Eu sou cristão, pauta cristã. Eu sou de direita, conservador, pauta das armas, da defesa. Entende? É isso que eu estou dizendo. E agora a gente vai ouvir a última música. Para finalizar, eu quero agradecer a todos que estiveram ouvindo, deem as suas opiniões, e eu pretenderei fazer pelo menos um programa desse por semana, falando de um assunto. Se vocês quiserem que eu fale especificamente de um assunto, mandem comentários para mim no meu Facebook ou alguma coisa do tipo, que eu tentarei comentar. No momento esse é apenas um programa piloto, eu peguei dois assuntos específicos e eu explodo os assuntos, mas eu não fico comentando vários assuntos um por um, tá entendendo? Tem muita notícia, se eu fosse fazer isso, eu deveria fazer um programa diário, e eu não consigo fazer isso. Então vocês ficam com a última música, e é um prazer estar aqui nesta guerra pelo nosso país, né? Pela nossa liberdade, pelo nosso direito de nos autoafirmarmos como os indivíduos e não como uma coletividade. É essa a nossa luta. Vamos apoiar o Bolsonaro em tudo que ele fizer. Não vamos criticá-lo politicamente, mas podemos dar opiniões específicas, como eu estou fazendo aqui. Mas apoio a ele sempre, até o fim do mandato. Em 2022, eu digo que ele deveria se reeleger. É o que eu acho. Então, saudações a todos e fiquem com Deus. One, two, three. Hey, good looking. Won't you got cooking? How's about cooking something up with me? Hey, sweet baby, don't you think maybe we can find us a brand new recipe? I got a hot rod Ford and a $2 bill, and I know a spot right over the hill. The soda pop and the dance is free, so if you wanna have fun, come along with me. You said, hey, good looking, what you got cooking? How's about cooking something up with me? About saving all your time for me. No more looking, I know I've been tooken. Well, how's about keeping steady company? I'm gonna throw my date book over the fence, buy me a new one for 5 or 10 cents. Keep it till it's covered with AIDS, 'cause I'm writing your name down on every page. I said, hey, hey, good looking, what you got cooking? How's about cooking something up? How's about cooking something up? How's about cooking something up with me?